Estou aqui jogado nessa vez e muda de mar, tomando todas para esquecer que acabei de me a quarta vez estou solitário. É isso aí, bebo cachaça e açúcar.